cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam no FM da Boa Nova. E hoje temos, obviamente, uma estreia. Ainda que já tenhamos falado aqui deles, aqui na Boa Nova, e por via agora do seu primeiro registro discográfico, e referimos-nos a Todas as Sombras, eis que El Sur passam a poder passar aqui na Boa Nova, por devir o nasmo, passar aqui na Boa Nova, efetivamente, em termos de registros fonográficos. Eis que o tema que pré-anuncia este disco já é do vosso conhecimento, enquanto ouvintes, e está claro que nos referimos aqui ao tema, o poema, sendo certo que, naturalmente, que quando vimos fazer um destaque de semana, e no caso fazem caso nos tocam, se habituou aqui na Boa Nova, de facto é que efetivamente possamos ter alguém ligado a este projeto El Sur. Ainda que o disco seja deste ano, saído mesmo rentinho aqui ao final do mês de fevereiro, a verdade é que é uma banda que já tem o registro de 2014 e que aliás já teve algumas alterações na sua composição. Mas claro, vamos deixar tudo isto para ser dito pelos próprios. Antes de mais, e estamos a falar com o Rui Galveias, um dos fundadores, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova. Olá. Obrigado pelo convite e pela atenção ao disco, para nós é sempre importante. Muito obrigado, nós. De facto, o El Sur, o grupo nasceu sob a forma de um duo já há 5 anos. Uhum. E começou com a Thelma Pereira, depois, entretanto, eu sou o membro fundador, digamos assim. Passámos depois para outra cantora em determinado momento, que foi a Maria Joana, e a partir daí a banda alargou-se. Foi a Maria Joana Figueiredo. E a banda alargou-se, e porque a vida vai dando voltas, neste momento temos connosco a Joana Manuel, que já está connosco há 2 anos, e uma formação que nos parece que é mais próxima daquilo que eu acredito que é a formação definitiva. Agora só para alargar. Pois bem, então hoje somos formato de quinteto, portanto também com o Rui Alves, não é? Com o Tiago Neo e com o João Cardoso. Exatamente. Muito bem, e foi este facto o quinteto que gravou este primeiro registro discográfico. E que a pergunta que se impõe é porque este hiato de tempo entre, enfim, a construção do grupo, de que fomos ouvindo falar de vós várias vezes, e eu pelo menos recordo a vez que eu ouvi falar em vós, creio que foi do Avante de 2017, para aí algures, onde vocês estiveram. Porque este hiato de tempo até o facto do aparecimento do disco? Porque para já o processo inicial é um processo de exploração da música da América Latina. Uhum. Não é? Daí o nome em espanhol e o nome El Sur. Tem a ver com a exploração do universo da Violeta Parra, do Vítor Jara, destes autores, do Daniel Viglietti e de mais alguns autores daquele universo. E esse processo foi o ponto de partida para a criação de canções, que é um processo muito mais recente. Ao mesmo tempo, como a banda se foi consolidando do ponto de vista da formação e da sonoridade, só no último ano é que se justificou gravar. Ou seja, há um trabalho já de vários anos, há trabalho que nasce já há 5 anos que existe um bocadinho no disco, mas o trabalho, a densidade do trabalho que está no disco vem destes últimos 2 anos, já com esta formação. Portanto, foi um processo natural. E sai em 2020, depois de um ano inteiro, a trabalhar nas gravações e a desenvolver as canções originais, a introduzir a língua portuguesa também no disco. Aliás, se vocês já conhecem o último poema, foi o último tema que gravámos. Uhum. Começaram pelo fim, o que é... E nós também, ao divulgá-lo, não é? Exato. Mas é o tema que é feito imediatamente após a conclusão daquilo que tínhamos planeado para o disco. É um tema que entra no disco de uma forma mais subtil, pôs o pé na porta, digamos assim, mas é um tema que nasce no fim de todos os outros temas estarem gravados. É Natal, nunca estive tão só, nem sequer neva como nos versos do Pessoa ou nos bosques da Nova Inglaterra. Deixo os olhos correr entre o fulgor dos cravos e os diospiros ardendo na sombra. Vem assim, vem o verão, É Natal, nunca estive tão só, nem sequer neva como nos versos do Pessoa ou nos bosques da Nova Inglaterra. Deixo os olhos correr entre o fulgor dos cravos de ospírios ardendo na sombra nos bosques da Nova Inglaterra. Quem assim tem o verão dentro de casa não devia queixar-se de estar só. Tem a ver com as músicas que já foram sendo tocadas ao vivo também. Vocês aproveitaram também os concertos para, de algum modo, intuírem já aquilo que era a sonoridade que mais ia agradando ao vosso público e, de algum modo, vão depurando a música com novos arranjos até atingirem aquilo que hoje está aqui vertido em disco. Sim, os temas têm estrada, todos eles. O único que não tem é o último poema. O último poema. É o único que não tem estrada, não foi tocado ao vivo nunca. Não sei se será, porque tem uma marca forte da quadra natalícia por causa da primeira frase, do primeiro verso da música, mas os outros temas têm todos muita estrada, têm concertos sucessivos e têm um caminho feito connosco, já foram crescendo connosco. Deste período todo de vários concertos e alguns com palcos como esse ou do Avante, não houve ensejo de, enfim, ou até mesmo as pessoas que o abordaram no sentido de quererem levar para casa aquilo que era o vosso projeto e de que faltava, foi faltando esse cartão de visita, não é? Foi faltando, porque o disco que nós fizemos era uma coisa que queríamos muito fazer bem feito. Não era só gravar o que ia acontecendo, era preciso uma maturação no disco, porque também foi solidificar o trabalho que fizemos, ou seja, e sendo um trabalho exploratório, que tem aquele universo da América Latina, aquelas canções com aquela carga, com aqueles povos, nós não podíamos ir para o registro sem termos uma grande confiança que estávamos para já respeitar esses autores e depois a apropriar-nos deles de forma adequada, como sentimos como nossos, não é? E esse tempo era preciso, não... era inevitável. Portanto, ouvia a gente que nos pedia o disco e nós não o tínhamos, íamos adiante. Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que a encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não a deixou falar. Ah, mas eu gostei tanto, tanto, quando me contaram, tive mesmo de fazer esforço para ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Ela deve estar bem consciente do que praticou. Me fazer passar esta vergonha com um companheiro. Vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só para todos os santos, vingança, vingança, clamar. Ela há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu para poder descansar. E é um disco que sai com o selo de Alain Vachier, um selo de qualidade onde outros colegas se vão juntando. Mas aproveitando o facto de ter sido o Rui Galveias que se disponibilizou para aqui para a entrevista, a verdade é que o Rui Galveias não é só músico, ou que eu julgo saber, também artista plástico. El Sura, na prática, é um complemento de tudo aquilo que já vinha fazendo. Tendo em conta que, se bem sei, também tinha ligado a outros projetos, até alguns como pseudónimo. El Sura é o corolário normal desse crescimento. El Sura é a soma desses projetos, embora hajam outros a acontecer, projetos de música, como O Povo, que é uma coisinha nova, é um bebê ainda, já com perninhas e bracinhos, mas... As artes plásticas foram tendo uma importância relativa na minha vida. Têm na componente performativa também, na criação dos materiais, nas imagens que nós temos no disco e tudo mais. Mas foram, por exemplo, o ponto de ligação à Violeta Parra, que era artista plástica. Uhum. Não é? Ou seja, a minha primeira ligação a estes autores é feita também por esse lado. Nós tínhamos, eu tenho um historial que vem de estudar a obra do Zeca Afonso e do Zé Mário e dos nossos autores portugueses, dos nossos grandes autores portugueses. Uhum. E depois chegar a quando começámos a pensar e quando comecei a falar com mais gente para irmos mergulhar neste lado, a componente das artes plásticas e a componente plástica da Violeta Parra foi importante. que vale su dolor. Y arriba quemando el sol, me volví para Santiago sin comprender el color con que pintan las noticias cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, sal y de carbón. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Ainda bem que falamos aqui da compra de plástica para falar também do disco. Ora bem, hoje em dia temos aqui uma... Enfim, é quase uma dicotomia que pode ser quase, enfim, um versus. A verdade é que os discos não se vendem, mas ao mesmo tempo ainda há necessidade de os ter. E, curiosamente, vocês fazem aqui um disco que, onde a questão da arte plástica está bastante centrada. O próprio bolacha do disco está muito interessante, com esta foto aqui com imagens de gaivotas e de um senhor, né? E depois tenho cuidado de introduzir o tal booklet, não? O tal livrinho onde as pessoas podem consultar alguma coisa sobre El Sur. Ora bem, porquê este cuidado especial, enfim, num disco que seguramente nos escaparates não passa despercebido? Porque nós para já, temos que agradecer muito ao Filipe Benito que nos cedeu as imagens, as fotos da capa e de todo o universo fotográfico que está no disco foi o Filipe Benito que fez. E também ao Filipe Serralheiro, são dois Filipes, que nos fotografou no Cais Palafítico da Carrasqueira, salvo erro. Porque a importância? Porque é um objeto que é nosso, é um objeto que valorizamos. Nós fazemos o disco porque precisamos de ter o trabalho registado, porque precisamos o divulgar e fazemos o disco também para nós, não é? E então o cuidado com a capa e com os materiais gráficos é quase automático, sim. Muito bem. E essa, enfim, também, de algum modo, essa preocupação também está no expresso na vossa página, que as pessoas podem consultar em elsur.com.pt. Com S, portanto, El Sur, que onde efetivamente a componente gráfica também não está descurada, para além de poderem ouvir todo este vosso disco. falar com El Sur neste Todas as Sombras, o vosso disco de estreia, e onde a preocupação agora vai saber, tendo em conta que depois houve necessidade de criação de tais temas novos, a quem se deve a despesa enfim, da criação dos temas, ou de algum modo isso é um trabalho do coletivo? É um trabalho coletivo. Nós temos uma história entre nós que é quando trazemos um tema nosso, não é? Criado de raiz e que tem formas diferentes. Nós temos, por exemplo, a Valsita Cruel, é um tema que um de nós criou e que trouxe para dentro da banda e depois, como costumamos dizer, é um bebé que anda a passear de mão em mão dentro do grupo, passeando por todos os membros da banda e com contribuições muito especiais de todos nós. A Valsita Cruel foi uma melodia, uma harmonia que entregámos ao Tiago Lemos Peixoto e que com esta ideia de que é um tema sobre o Brasil agora, de 2018 neste caso, e precisamos que tu faças um texto para esta canção, para esta ideia de canção, que nem sequer é uma valsita, não é? Tem uma ironia essa ideia da valsita. Mas é assim que os temas são construídos. Ou o tema que nós gostamos todos muito e que começamos a partilhar, que não é nosso, ou então o tema que um de nós fez e que depois passeia por todos os membros. Daí assumir o coletivo nisso, porque até pela natureza da música que fazemos, é uma música que tem essa componente coletiva sempre muito forte. Será que vai só sacudir? Ou será que vai mesmo abalar? Esta triste Vera Cruz de alegre samba, onde por detrás do êxtase para turista ver há tanto para fazer. Sobram balas policiais e o dízimo à religião, com fé, mas sem libertação. Destas sobras deu-se pouco, a esperança foi vã de que se alimentasse o povo em vez do Maracanã. E deste país meio louco veio o fascista cheio de Destas sobras deu-se pouco, vocês, ainda antes de terem disco, perceberam-se da necessidade de terem aqui uma culpa de imagem associada ao vídeo. Portanto, o vulgar teledisco, ou videoclipe, como queremos chamar. Sim. Que depois é preciso youtubar, colocar nas redes sociais para terem visibilidade. Enfim, já falamos aqui da vossa intenção de fazer coisas para vocês também, portanto, fazerem-nas bem feitas e ao vosso gosto. Depois não é uma pena que não haja em canal aberto a possibilidade de mostrar, é que de facto as coisas têm que estar à mercê de quem vai à procura delas e não à mercê de mostrar. Esse é um percurso. Nós temos, penso que nestes últimos tempos, estamos a ter alguma sorte e os materiais de vídeo que foram criados estão a começar a circular. Uhum. Ou seja, mas é de facto é um trabalho que às vezes parece inglório quando nós olhamos para as visualizações e para o número de pessoas que de facto vêm e que vêm até ao fim os materiais que são feitos, com, ainda por cima da forma que nós trabalhamos com a ajuda de todas as pessoas, não é? Às vezes faz parte da escolha de vida que fizemos também. É uma luta permanente. E a visibilidade é fundamental para que o nosso trabalho depois exista na estrada, não é? Mas pronto, não nos frustramos com isso, vivemos com a realidade, que é dura, que é injusta, que é da sociedade que temos, consumo muito, muito superficial e frágil, não é? Enfim, mas é preciso também alguma menos resignação e mais proatividade, não é? Porque efetivamente é uma pena quando assim é, não é? Porque, dizem que, enfim, que as pessoas hoje ligam só ao efêmero, mas enfim, haverá bons exemplos que a quem as coisas se chegassem lá, efetivamente seriam descobertas, não é? E quer queremos que não, todos nós na fatura de eletricidade pagamos uma coisa que se chama a taxa da radiodifusão ou algo assim parecido. Portanto, existe que chega muito parcamente aos autores. Portanto, existe enfim, uma função de educação e de divulgação que está inerente ao serviço público e que muitas vezes, desculpe-me, parece que não é bem cumprido, pelo menos ao nível do que deveria ser. Enfim, mas... Não é mesmo. E há uma discrepância hoje entre aquilo que se acha que as pessoas querem. Eu confio nas pessoas, confio muito no nosso povo. E acho que nós às vezes temos esta ideia de que existe uma superficialidade no consumo das coisas, mas vamos tendo surpresas. Mesmo esta nova geração de autores que temos na música portuguesa, que é tremenda. Ainda há dias, no Festival da Canção, tínhamos aquela canção do Filipe Sambado, uhum. Que era uma canção extraordinária, quer dizer, não há... Há sempre bom material a ser criado hoje em dia e todos os dias sai alguma coisa que é de facto interessante e que acrescenta alguma coisa à nossa música. Depois existe uma lógica de consumo, com os programas de televisão que têm muita importância, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Até mesmo a forma como as redes sociais funcionam é alimentada ainda uhum. pelas televisões, não é? Exato. Mas eu acho que existe uma diversidade que não é correspondida de facto pelos mídias, pela visibilidade, pela dimensão pública, mas faz parte desta luta que nós temos. Agora, é um facto que quando nós apresentamos as canções às pessoas, mesmo que não sejam canções óbvias, que não sejam fáceis, nós temos algumas referências no disco, da nossa própria identidade enquanto músicos, que às vezes não são óbvias, mas a resposta é sempre muito boa, é sempre surpreendente. E para quem já fez algum trabalho de arte ligado à comunidade, é uma surpresa permanente e boa, as pessoas. Claro que manipuladas, marcadas por um discurso muito... muito agressivo, muito virado para o consumo imediato, mas vamos confiar nas pessoas e ter alguma esperança. Muito bem. Um discurso positivo. Sim. Já mastiquei solidão. Cantei com voz de sapo. Já mastiquei solidão e tinha gosto de cobre. Ficou-me o travo na língua, mais amargo que o azebre. Dessa capacidade de mostrar às pessoas, não é? E de divulgar, é nisso que aparecem também nomes como José Saramago ou Pablo Neruda, que poderão não ser, enfim, imediatos, como é, utilizando a sua palavra, imediatos, mas de algum modo está aproveitando e fazer também um trabalho de divulgação, ao mesmo tempo que estão a recriar e a criar arte, como bem gostam. Sim, para já todas as canções têm uma história. Não há nenhuma canção que não tenha uma história e tem sempre um lado emocional. Ou seja, o El Pueblo é uma escolha emocional, que é a canção que tem o texto do Pablo Neruda, é o primeiro poema que a Violeta Parra musicou, salvo erro. As canções do Saramago têm a ver com uma nossa ligação enquanto criadores e um profundo apoio que a Fundação dá aos autores aqui, especialmente aos autores que vivem em Lisboa, porque são os que estão mais perto, não é? E não só. Eles dão um apoio até a autores fora de Portugal e no país inteiro. Mas nós temos tido sempre uma grande relação com eles fomos convidados a tocar nos 20 anos da entrega do Prémio Nobel de Saramago. Então, no mínimo, tínhamos que criar canções e fomos à procura da poesia de Saramago e surpreendeu-nos, porque estamos habituados à prosa, que é excelente, estamos habituados ao que ele diz, a sua própria poesia, que ele não dizia bem, era um acérrimo crítico de si próprio. Mas encontramos esses poemas que estão no disco, eu acho que são incríveis e que têm uma força e uma atualidade enorme. Paseaba el pueblo sus banderas rojas y entre ellos en la piedra que tocaron estuve en la jornada fragorosa y en las altas canciones de la lucha vi como paso a paso conquistaban, solo su resistencia era camino, y aislados eran como trozos rotos de una estrella sin bocas y sin brillo. Destructible, el lento. quem estreia aqui na Boa Nova, como é o seu caso, tem 3 desafios para ultrapassar. Enfim, não os pré-anunciei, mas parte do princípio que está disponível. Vamos a isso, vamos ver. Vamos ver. Ora, também não lhe fiz esta pergunta, podia ter feito. Não sei se conhece aqui a nossa cidade, ali agora o hospital. De passagem. Muito bem, passagem. Então vai acreditar em mim quando lhe disser que temos aqui um bom Fiat Teatro Natural, onde parece que El Sur estaria muito bem em palco. E eis que o desafio é este, é, tendo em conta que quem o convidava para vir ao hospital dizia também, traga consigo duas bandas ou dois músicos nacionais, quem é que El Sur iria convidar? Isso é tremendo, porque tínhamos que convidar 50. Muito bem, mas... Eu vou dizer duas coisas. Muito então, bem. Vava, leu uma ideia. Eu gosto de ver as cores dessa praça, no teu olhar, bairro da graça, que serpenteia meu paladar. É um músico brasileiro que está em Portugal há uns anos e tem feito um trabalho maravilhoso. E quem é que nós levávamos mais? Eu levava a Mariana Camacho. Mariana Camacho, muito bem. Ok, tenho que ir à procura. Sim, muito bem, Mariana Camacho. Nós decidimos levar todos os outros, mas os outros se calhar já foram todos a Oliveira do Hospital. E esses, não sei. Esses são grandes músicos, são jovens músicos, são grandes criadores, de um talento incrível. Uhum. E todos com uma... Posso acrescentar mais gente? Também levava a Joana Guerra. Claro. Sei lá. Pronto. Se calhar tinha que levar aí uns 10. Muito bem. Olha, eu cheguei... Isto é um abuso da minha parte. Cheguei a alvitrar nomes que iria dizer. Portanto, eu vou-lhe dizer na mesma. Cheguei a pensar que estaria interessado em dizer, por exemplo, os gaiteiros de Lisboa. De algum modo, claro que coisas sim. Afins. O próprio Sebastião Antunes e a quadrilha. Sim, sem dúvida. Mas levava também o Luís Pucarinho, levava o Vitorino, levava toda a gente. Mas isso, por isso, isso é que eu preferia ir à procura de outros que se calhar não são tão conhecidos muito e que merecem ser ouvidos com muita atenção. Muito bem, vamos procurar. Agora, o segundo desafio é este. Imagine que vem alguém da cena internacional. Chega a Portugal e diz, eu não preciso de ter El Sur no meu concerto. De onde gostaria que viesse esse convite? De que convite? Uhum. Do Robert Wyatt, do Caetano Veloso, do Chico Buarque, se calhar para nomes menos óbvios como a Elsa Soares, a Ile, que é uma cantora porto-ricanha de um grupo chamado, que era a voz de um grupo chamado Calha 13, sei lá, a Toto Lamão Pozina. Meu Deus. Muito bem, estariam braços abertos. Agora o último. Sim, claro. Dizem-nos que é o mais difícil, vamos ver. Imagino que vão ter um disco de tributo a um autor nacional ou uma banda e que pedem ao Sur para que faça uma versão, uma cover de um tema para integrar o tal disco. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e com que tema que o fariam? Eu estou a preparar um tema que se chama, porque vou tentar acompanhar com alguma dignidade, que se chama Marcha dos Combatentes da Rotunda, do Vitorino. Da treva nasce a luz, justa, eterna, perfeita paisagem. Floresta em flor da aurora, longe vai rompendo radiante. Em triunfo, em raios doirados, espalha o teu saber eloquente. Levantar, revolta aqui no meu peito, trago escondido e pronto a arrebentar. Um dos grandes autores da nossa música, com muitas, muitas, muitas canções. Há pouco e algumas incríveis. Toda a gente conhece duas ou três, mas as outras 200 e tal são incríveis. Exatamente. Ele esteve aqui connosco há pouco mais de um ano e, curiosamente, junto à Igreja Matriz, ali à Capela dos Ferreiros. Um sarau que valeu a pena, enfim, para quem esteve e para assistir. Coração ao largo, mais frio. vida pela liberdade. Levantar nas praças e nas ruas, nela incomparável chegou a República. Ora, estamos a falar sobre El Sur, e que tem aqui como o seu álbum de estreia, naturalmente, este magnífico, porque já assim apelidei, Todas as Sombras, um disco com a chancela de Alain Vachier. Já falámos aqui da criação dos temas, da própria mostra, e agora que temos aqui um disco novo, irá naturalmente potenciar mais concertos. E a pergunta que se faz é esta: este é um disco para ouvir sentado, ou um disco para, enfim, integrar grandes palcos, ou até mesmo algumas, enfim, como dizer, como o Avante, não é? Onde estão outras bandas. Nós já estamos muito habituados ao Avante, e o Avante será sempre um prazer, e será sempre uma grande honra. Porque a festa do Avante é... não há festa como aquela. Exatamente, sim. Não há nada a fazer. Eu acho que é um espetáculo que nós temos para todos os palcos. Porque pelas características dos temas, pela diversidade rítmica, pelo que acontece, eu acho que se pode fazer a viagem de muitas maneiras. É uma viagem em que nós acreditamos. Eu acho que isso é o mais importante. E num palco grande tem uma força... É uma viagem mais vertiginosa. Num palco pequeno será uma viagem mais tranquila. este disco, lemos nas palavras do António Pires, assim, um excelente crítico e um bom jornalista de música, que normalmente seguimos, e diz ele que é um álbum urgente, importante e necessário. Espero que concorde, e necessário já falámos sobre ele. O importante também, já creio que sim, esta urgência virá de quê? Eu acho que vem da contemporaneidade. Eu acho que o António Pires nos leu a nossa contemporaneidade. Uhum. Mesmo algumas das canções. O E Arriba Quem Manda o Sol, que fala das lutas dos anos 60, dos mineiros e dos povos índios na América do Sul, no Gil, neste caso, que falam da notícia e da forma como ela é dada, não é? Quando olham para a capital do país deles, e quando olham para Santiago e dizem, dizem como é que é possível a notícia não ser dada de forma justa, não se saber o que eles sofrem e o que eles passam. Essa é a realidade hoje das pessoas, não é? É uma realidade de resistência, de dificuldades. Nós passámos de um tempo muito contemporâneo em que tínhamos uma perspectiva de vida de sociedade modernista, em que a vida melhorava para todos, e hoje estamos em recuos. É que parece que estamos a voltar ao século XIX, com cargas de trabalho na ordem das 14 horas, com horários duplos, com pessoas a terem dois empregos, com famílias que não têm tempo para os filhos. Estamos numa realidade que é urgente refletir, e eu acho que nós refletimos essa realidade. Pode deixar ir embora, tenho aqui mais uma pergunta daquelas de que julgo que é imperiosa. Se tanto tempo que andamos aqui em termos de banda sem disco, o que foi fazer chegar ao final e ter que fazer uma seleção para o que iria para o disco? Que parto, entre aspas, difícil foi este? Se é que foi. Deixámos canções de fora, esse é um dos problemas, mas também foi um processo de maturação, portanto, é um processo bom, é um processo muito saudável, muito importante, mas é que deixámos canções como A Terra Úmida, que é uma canção que gostamos especialmente, ou Me Mata-me Se No Trabalho, do Daniel Viglietti, ou a outra canção é do mexicano, do Javier Solorzano. Deixámos canções de fora que deveríamos ter, mas pôs o processo de criação noutro sítio. Portanto, é provável que a velocidade de um próximo disco seja muito maior do que esta, deste primeiro. Claro, e ao vivo, naturalmente, poderão aparecer estes temas. Ah, vão aparecer, com certeza. Muito bem. Rui, olha, foi um prazer falar convosco, a porta está aberta, iremos seguramente encontrar-nos mais vezes, ainda que seja via telefone. Esperemos que aí, um dia destes, no tal anfiteatro. Muito no, bem, muito no, bem. Natural, com todo o gosto. Muito bem. Gostaríamos muito, com certeza, que seria um prazer. Obrigado por tudo. Ok, obrigado nós. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história. A história não conta o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Sangue retinto, pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. Mangueira, Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país, de Lecis, Jamelões,